vaga e fascinante, murmuro a todo instante seu nome encantador. Coeli, és a simplicidade e a felicidade de um grandioso amor. Coeli, palavra pequenina, perfume que alucina, mulher fascinação. Coeli, divina fantasia que enche de alegria meu terno coração.

E és destro na flecha, no tiro, no laço, na rede, no anzol. Caboclo que avanças na curva enganosa dos igarapés. E as onças ferozes brincando intimidas, caboclo quem é? Caboclo que em cima de frágil jangada por mares além navega cantando saudades profundas dos olhos de alguém. Caboclo que afronta dos mares braveiros o duro revés. Caboclo valente, suspiro teu nome, caboclo quem és? Caboclo que em plena coxilha, distante dos fagos ao luar, te soltas no lombo de um potro rebelde, risonho a cantar. E danças o samba batido ao compasso dos teus próprios pés. Caboclo responde teu nome ligeiro, caboclo quem é? E o forte caboclo, fitando o horizonte, responde viril. Meu nome é o mais belo dos nomes do mundo. Meu nome é Brasil. Augusto Calheiros, de Laurindo de Almeida, e Junquilho Lourival, Meu Caboclo. Ouvimos também Paraguaçu, de autoria anônima, Casinha Pequenina. E dando sequência ao nosso gramofone, pela Cultura AM de São Paulo, Trio de Ouro. Gostei tanto quando me contaram, quando me contaram, me encontraram bebendo, chorando na mesa de um bar, na mesa de um bar. E que quando e os que amigos quando do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, eu gostei tanto quando me contaram, e tive mesmo de fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro. E a vergonha é herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver voz no meu peito, eu não quero mais nada. Pra todos os santos, vingança, vingança, clamar. Ela há de rolar, qual as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de céu pra poder descansar. Eu gostei tanto, eu gostei tanto quando me contaram, quando me contaram, me encontraram bebendo, chorando na mesa de um bar, na mesa de um bar. E que quando e os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe

minhas irmãs virtuosas, toda manhã Terezinha vinha colher belas rosas, ia na igreja rezar, ajoelhada ante a cruz, e as rosas depunha no altar, consagrada ao divino menino Jesus. Terezinha então ergueu no coração um altar, florido pela prece, tão sincera, ardente, prece fervorosa, como a linda rosa, santinha ao olhar, não mais se desviou da cruz, e todo o seu amor até morrer foi sempre, sempre de Jesus. Santa das rosas, meiga infantil da proteção ao meu Brasil, roga, Senhora, Virgem Maria, dias de paz e alegria, honra e glória e o esplendor da vitória. Gilberto Alves, de Antenógenes Silva, Santa Terezinha. E por hoje é só, chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone, que volta na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite, porque amanhã, domingo, você acompanha o programa A Era do Rádio, com a apresentação, os comentários e as histórias de Carmélia Alves. Gravação e montagens, Afrânio Vanderlei, Everson Ramos e Carlos Lima. A apresentação, Celso Brambila. O apoio de produção de Maria Helena Antunes. Seleção musical de Márcio Barker. A Cultura AM apresentou Gramofone.